Eu peço força a São Jorge guerreiro montado em seu cavalo. Eu peço força a São Jorge guerreiro montado em seu cavalo. Eu peço força a São Miguel Arcanjo, os guardiões da sete encruzilhadas. Eu peço força a São Miguel Arcanjo, os guardiões da sete encruzilhadas. Eu chamei